Bem-vindo, amigas e amigos, ao Conexão Campo Cidade. Este é o nosso 26º programa. Uma iniciativa do Movimento dos Pequenos Agricultores, um grupo Questão Agrária em Debate. Olá, ouvintes da Rádio Conexão Campo Cidade. Estamos aqui hoje inaugurando o nosso quadro Mulheres em Movimento e vamos entrevistar a Linda, militante do MPA. Linda, há feminismo na agroecologia? Explica pra gente. Olá, meu nome é Linda, do Movimento Pequenos Agricultores do Rio de Janeiro, região metropolitana. Gostaria de dizer que tem feminismo na agroecologia quando a gente vê que quem cuida das hortas, das hortaliças, das plantas medicinais, são as mulheres, tradicionalmente, sempre foram as mulheres. Graças a isso, nós temos hoje bastante conhecimento de medicamentos tradicionais e formas de se curar. Também tem feminismo na agroecologia, quando nós vemos que a mulher, na verdade, ela está por trás de todas as ações, seja no trabalho reprodutivo ou produtivo, seja pegando na enxada ou simplesmente costurando uma calça jeans do companheiro que rasgou na hora de capinar. A mulher está por trás de tudo, seja a criação da criança ou mesmo cozinhando e fazendo o almoço, jantar, café da manhã. Linda, muito importante todas as coisas que você nos trouxe aqui para a gente poder refletir sobre a participação das mulheres na produção. E aproveito para fazer o convite a todos e todas do evento Encontro Nacional de Agroecologia, ENA, a partir do dia 30 de maio a dia 3 de junho em Belo Horizonte. Reforçamos o lema: sem feminismo, não há agroecologia. E estamos juntos na Aliança Camponesa e Operária por Soberania Alimentar.